tô com o rapaz. Números. Chega primeiro quem tem mais. Números. A equação é violenta. O lucro é jazigo e projétil de ponto 50. Números. São complexos demais. Números. Euro, dólares, reais. Números. Logística fraudulenta. Montante é jazigo e seu sangue esvaindo na arena. Números. Todos e todas são números, desde toda a existência. Resumo foi sempre número. Número de quantos vão, número de quantos vêm, de quantos são, de quantos têm. Singulares e plurais, romanos e cardeais. Sílabas e consoantes que descrevem as atuais. Soldado que jamais, das ruas do ramais. Conflito urbano, número de funerais. Números de viatura, armada mal intencionada. Grupo de extermínio aqui, usa coldre e veste farda. Heavy ou entediada, descara. Caracterizada de quebrada, apagada, pronta pra enfiar bala. Inconsequente, pertinente, e os números não mentem. Latrocínio e homicídio quase simultaneamente. Números me sufocam, me faz questionar. Senhor, quanto tempo tem e o que falta pra findar? Se o mundo é uma lacuna, perímetro do abismo. Eles camuflam os problemas e acumulam os motivos. Entre povos, línguas, raças e nações, designos se esfarelam em massacro, multidões. E é caçante daqui, granada. De lá pra cá pro crime é ver menor, fura colete militar. Militar, militar. Números, números, números. Números. Tipo no topo, rapaz. Números. Chega primeiro quem tem mais. Números. A equação é violenta. O lucro é jazigo e projétil de ponto 50. Números. São complexos demais. Números. Euro, dólares, reais. Números. Logística fraudulenta. Montante é jazigo e seu sangue esvaindo na arena. Número de ocorrência sem prévio estatisticado. Números exorbitantes da Síria, refugiados. Número de analfabetos, todos desqualificados. Números reincidente nas penitas do estado. Números de muros, cadeados e grades. Prontuários, números que privam sua liberdade. Hollywoodiano, esse longa-metragem que tem cheiro de sangue, requinte de crueldade. Showbizine do medo, triplo e qualificado. No triplex de São Paulo, milionário esquartejado. Decapitado e posto dentro de saco de lixo. OPEC tá isso, só sem o brecozinho. Fios, eles querem Johnny Walker, degustam tequila. Almejam o tudo e conheceu o mundo em 30 dias. De 1 a 10 aponta 1, que o cálculo é sempre o mesmo. Os que ficaram no caminho não obtiveram êxito. Enquanto o Eike Batista faz cruzeiro e rasga o mar. Tem galhado, mucelago e zilhões pra torrar. Números, seduz números, arrasta. E no cinema o Coringa rouba a cena do Batman. Quantos não tentaram, sonharam, morreram parceiros em troca de pó. Carro, puta e dinheiro, é o cheque, parceiro. Números do dia a dia, o réu é confesso e assume a escrita. Números, tipo no topo, rapaz. Números, chega primeiro quem tem mais. Números, a equação é violenta. O lucro é jazigo e projétil de ponto 50. Números, são complexos demais. Números, euro, dólares, reais. Números, logística fraudulenta. Montante é jazigo e seu sangue esvaindo na arena.